Esse é o grito de todo brasileiro. Eu me chamo Reni. Eu me chamo Reni. Acorda, meu Brasil! Cansei de ser palhaço. O gigante acordou. Dilma, você vai ter que se explicar. O país sendo roubado e a conta eu tenho que pagar. Dilma, você não sabe nem viu que o colarinho branco tá quebrando meu Brasil. Minha senhora, me explique como é que vou pagar essa conta de energia que não para de aumentar. Meu carro financiado, o banco já mandou tomar. Na escola, minha criança já não tem o que deixar. Eu trabalho de noite, os bandidos ostentar. Mas na mesa falta leite pro meu filho tomar. Tô cansado, não aguento mais essa situação. Brasileiro é palhaço no circo da corrupção. Dilma, você vai ter que se explicar. O país sendo roubado e a conta eu tenho que pagar. Dilma, você não sabe nem viu que o colarinho branco tá quebrando meu Brasil. Hospitais sempre lotados, só tá faltando motor. Vejo no noticiário, a gasolina aumentou. Já tá tudo inflacionado, até a passagem do busão. E o país se acabando na palma da sua mão. Dilma, você vai ter que se explicar. O país sendo roubado e a conta eu tenho que pagar. Dilma, você não sabe nem viu que o colarinho branco tá quebrando meu Brasil. Dilma, você vai ter que se explicar. O país sendo roubado e a conta eu tenho que pagar. Dilma, você não sabe nem viu que o colarinho branco tá quebrando meu Brasil. Dólar dentro da cueca, oh, oh, oh. É Lava Jato, é Mensalão, oh, oh, oh. Me diga aí, ô dona Dilma, oh, oh, oh. Se a sua vista é um apagão. Dilma, você vai ter que se explicar. O país sendo roubado e a conta eu tenho que pagar. Dilma, você não sabe nem viu que o colarinho branco tá quebrando meu Brasil. Dilma, você vai ter que se explicar. O país sendo roubado e a conta eu tenho que pagar. Dilma, você não sabe nem viu que o colarinho branco tá quebrando meu Brasil. Dilma, você não sabe nem viu que o colarinho branco tá quebrando meu Brasil. Vamos lá, Dilma, gravando. Oh, olá, brasileiros! Eu sou Dilma do Selfie e a convite de Reine, da Cenário Filmes. Eu estou muito feliz de ter participado desse clipe, que apesar de ser uma grande brincadeira, tem um cunho social muito sério. Vamos abrir o olho, que eu estou danada, Muito obrigado a todos pelo convite. Eu fiquei muito feliz, me diverti horrores, me diverti muito. Eu espero que vocês também tenham gostado. Reine, Dilma! Cenário Filmes.